Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? O seguinte, a primeira... Tudo okay. A primeira música dos anos 50 não veio. Ah, meu Deus do céu, não adianta, eu tenho que fazer tosquice minha, claro. Tá bom, eu vou fazer o seguinte... Não, embaixo tem a segunda. De novo, só um pouquinho, querido. Valeu por me avisar, tá? Tosquice minha, mas não é de propósito, juro. Não, isso é coisa que acontece, é muita coisa para pesquisar, muita coisa para achar. É difícil. Como é que é? Muita coisa para pesquisar, muita coisa para procurar, é difícil mesmo, não tem quem mantenha a sanidade mental, viu? Tá bom, falando sério, já não é a primeira vez que eu falo, acho que deve ser tipo a terceira, só um pouquinho. Maior, a dificuldade que... Oh, meu Deus do céu. Bem quando a gente... Não, Então, vamos fazer o seguinte. Vamos assim, tocar o sucesso dele, então. Tá, eu vou pegando aqui. Vamos pro sucesso. É no 50, gente, por favor. Vamos lá, Fufunha. Esse aqui foi o sucesso. Voleva bene aquilla, ma poverito rock and roll buffa di spietata randella. Ecco la triste storia di Killa, di Killa. Essa ballava rock and roll, essa diceva non mi va, essa faceva mossa e questo non ti fa. Essa faceva pensa Killa, già si è scordate Killa, era un amore troppo bello, ma si è distrutta a tiempo e fallo, ecco la triste storia di Killa e di Killa. Essa ballava rock and roll, essa diceva non mi va, essa faceva mossa e questo non si fa. Essa faceva faccia gialla quando vedeva scambetta e colpe che la mossa s'avette una lassa, ma po, papà ritorna purissimo si è messa a rock and roll. Marco Antônio. Obrigado, gente. Assim, ó, aproveitando que o que o João e o Benjamin adoram músicas com marimba, a gente estava até ontem falando sobre... O Beja não está com a gente. Clássico, né? O Benjamin não está com a gente porque ele tem uma série de coisas para gravar. Ah, não, tudo rádio, bem. Então está gravando. Mas ele, no caso, escutando, ele, né, eu sei como vocês gostam de marimba, mas gosto. Agora ele deve estar pensando assim, pô, Marco, mas eu gosto daquela marimba maravilhosa do... Por favor, do Starbucks. Exatamente. Né? Do Moonlight Feels Right. Não tinha isso aí, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, como o João mesmo falou, né? Essa foi uma canção dele que fez sucesso. Eu me atrapalhei aqui e mandei há pouco a... Obviamente, a gente toca na, a canção que fez sucesso, um trechinho, depois de tocar na íntegra a canção que não fez sucesso. Mas, de qualquer forma, dessa vez vai trocar. Mas, então, assim, o João me ajudou nisso. Então, eu vou falar um pouco dessa canção. O nome do cantor é Aurélio Fierro. A gente vê a canção Balada, um rock and roll. Ou seja, ele está comentando, né, sobre que rock and roll que estava surgindo ali, né? A gente vê como ele não tem ideia do que estava rolando, né? A canção é de 57, 58. O Aurélio Fierro, ele nasceu na minúscula Montella, no sul da Itália. Ele morreu aos 81 anos em 2005. Foi um dos principais nomes no dialeto napolitano como cantor. E dá para dizer que em todos os tempos era sempre aplaudido de pé no festival da Canzone Napolitana e também participou 6 vezes do festival de San Remo. O período dele de maior sucesso foi depois dos anos 50, foi na verdade na década de 60, sempre com casos lotados por toda a Itália, e o amor dele pela língua napolitana, pelo dialeto napolitano, era tão intenso que ele publicou uma gramática e também um livro que foi fruto de pesquisas dele sobre a mitologia, sobre o folclore, sobre as lendas napolitanas. Ele também foi dono de um restaurante chamado La Canzoncella, e que volta e meia até entretinha o público quando ele estava na região. Então, vamos tocar um trecho do La Canzone dell'Amore, 58, por favor. Vamos lá, tem marimba? vai ver. Vou trazer o Renzo para apresentar esse programa. O negócio é o seguinte, tá? A gente fez agora um trecho da La Canzone dell'Amore, ou seja, a canção do amor, canção de 58, que a gente ouviu anterior, a Balavo Rock and Roll, é da virada de 57 para 58. Onde é que ele pode ser ouvido? Até pro nosso amigo João Alves, que fica bem longe dos filmes. Ele pode ser ouvido em trilhas como Lazzarella, que era com Terence Hill na época, ainda não pintando cabelo de loiro, e ainda usava o nome de batismo Mario Girotti. Também numa comédia, meio que uma espécie de Recruta Zero italiano, um filme chamado, no Brasil, Filho do Batalhão, que era estrelado pelo grande Nino Manfredi. Então, esse aí, Aurélio Fierro. Vamos adentrar os anos 60, bom, por favor? Aqui eu particularmente gosto muito, Ah, eu imaginava. I made a mistake in this room. Did something I had to do. I wish that I was dreaming. Oh, less than a ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, less than a man. Gosto muito deles. A gente entrou nos anos 60, né? O nome dessa banda, Sly and the Family Stone, essa canção de 67, If This Room Could Talk, ou seja, se as paredes do quarto pudessem falar. Oh. Uma canção, teria muita coisa para contar. Essa canção, como eu falei, de 67, né? Só para avisar, por exemplo, uma pessoa agora chamada Joelma Schwartz, de Uberaba, perguntou, escreveu para mim perguntando sobre a entrevista, né? Acho que vai ser acho que a primeira vez que ela vai ouvir o programa. Gente, é o seguinte, né? O programa é sempre dividido em dois blocos e, no caso, depende do entrevistado. Às vezes eles querem o primeiro bloco, das 18 às 18h30, mais ou menos, ou o segundo bloco. O Francis Rhyme, para quem está também partilhando desse interesse como dela, o interesse dela, de ouvir o programa, né? Ele pediu que fosse no segundo bloco. Então, logo mais ele chega aí, tá, gente? Então, voltando aqui. A gente ouviu If This Room Could Talk, né? Com Sly and the Family Stone. Um grande hit da banda, a gente vai ouvir daqui a pouco, um trecho, que é Everyday People. Basicamente, falando, ele está falando na canção que ele é uma pessoa comum, como qualquer outra. Uma canção de 68. Esse grupo começou em 66, em 66, foi até 83, um grupo de São Francisco. Uma banda de... Por que que o João gosta, né? Eu vou chutar. O problema é que ele foi psicodélico e sou psicodélico. Quando tem um amigo de psicodelia, o João, apesar de ele não ter sido passado, como é que pode dizer, assim, com contato com alucinógenos, eu acho que ele pira com as próprias canções, certo, sim, João? Sim, sim. E essa época eu estava em São Francisco, compadre. Exatamente. Você estava assistindo. Não precisava também estar consumindo. Era só dar uma fungada no ar na época, correto? Era só dar uma fungada e ouvir o It's a Family Affair. Perfeito. Esse grupo, né, o Sly and the Family Stone, era originalmente, digamos assim, a formação original consistia de Sly, né, que é o último instrumentista e cabeça do grupo, o irmão e a irmã dele, que é o Fred e a Rose Stone, também Cynthia Robinson, Greg Enrico, Jerry Martini e Larry Graham. Eles tiveram alguns sucessos na Billboard Hot 100, ou seja, as canções mais quentes, mais tocadas da lista Billboard, das 100 mais tocadas nos Estados Unidos, e duas delas foram, posso citar aqui, Dance to the Music e Everyday People, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, ambas de 68. A banda entrou, né, foi aceita no Rock and Roll Hall of Fame em 1993, e o Sly, o cabeça do grupo, né, o nome de batismo Sylvester Stewart, chocou até o grande público americano em 2012, quando reportagens mostraram assim, que ele estava morando numa van estacionada perto de Los Angeles. Ele até foi entrevistado, começou aquele papo, né, de ele estar homeless, está quebrado. Ele falou que ele estava em vias de processar um monte de gente que tinha lidado com o dinheiro dele e que tinha, obviamente, surrupiado grana, né? E o que aconteceu daí? Daí ele acabou processando vários ex-funcionários, advogados e tudo mais, e há cerca de 4 anos ficou de receber, mas eu sei que eles estavam recorrendo ainda, cerca de 5 milhões de dólares. tudo em direitos de canções que supostamente ele ficou durante uns 25 anos sem receber um tostão. Então, deixa eu ver, onde é que esse grupo pode ser ouvido? Está em mais de 55 trilhas sonoras, mas algumas delas, um documentário bem bacana chamado Cartas do Vietnã, um filme, um policial de ação chamado Saigon, Império da Violência, Gregory Hines e o grande William Dafoe, Meu Primeiro Amor, aquele My Girl, com Macaulay Culkin e a Anna Klumsky, e também no seriado ER, né, Plantão Médico. Então vamos para a canção dele que foi mega sucesso, pode ser? 68. Gosto muito dessa música, viu? Essa música fez um grande sucesso, uma música super para frente, assim, up. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar também, né, que a gente ouviu na íntegra, que é super rara, If This Room Could Talk, é incrível como dá para sacar ali muita coisa que influenciou, sabe quem? O Prince. A pegada é completamente, assim, muitos anos antes do Prince. Tá na roda, né? Ou seja, eu já vi o Prince elogiando muita gente e falando de influência, por exemplo, do Jimi Hendrix e tudo mais, mas eu nunca, ele pode até ter falado, ele já citou, eu peço desculpas, mas eu nunca vi ele citar o Sly do Sly and the Family Stone. Então, de qualquer forma, a gente pode entrar, vamos adentrar os anos 70, por favor. Vambora. Acho que vai gostar dessa música. Marco Antônio. E aí, chiquérrima canção, né? Muito elegante. Muito elegante. É, o nome da cantora é Cleo Lane. Escreve Cleo, né? E o sobrenome é L-A-I-N-E. Cleo Lane. Essa canção de 71, uma tentativa, ela é britânica, uma tentativa inglesa de ter aquele clima, aquela atmosfera cool da bossa nova, né? Eles basicamente, a gente já comentou ontem, a pegada da bossa nova, a parte mais melancólica, não, parece que não chegou, não vingou no exterior, né? A que vingou mesmo essa parte que mais, clima meio Garota de Ipanema. Assim, no caso, falar sobre a Cleo Lane. Ela está viva, está com 91 anos, ela é inglesa de Middlesex, nome de batismo Clementine ou Clementine Bullock, não é parente da Sandra Bullock, ela do sudeste da Inglaterra, né, e ainda considerada uma das 10 maiores intérpretes de jazz e standards da história da música do Reino Unido. Ela até não é dama, Dame Cleo Lane. Então, quer dizer, como tem os Sirs lá, né? Ou seja, a rainha deu esse título para ela. Ela recebeu já indicações para o Grammy na área de jazz, na área de música popular e também de música clássica. Ela disse já várias vezes que não teria sido cantora se não fosse a influência que divas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Judy Garland e Lena Horne tiveram na vida dela. Ela também cantou em teatro musical na Inglaterra e também na Broadway. Ela pode ser ouvida em filmes como Armadilha Sangue Frio, que é um thriller com o Stanley Baker. Ela até aparece cantando no filme, também no clássico britânico Gosto de Mel, que por sinal até no original era A Taste of Honey. E o título serviu de influência, como foi um filme que marcou a Inglaterra e teve um certo sucesso de crítica também nos Estados Unidos, foi com esse nome, A Taste of Honey, do filme que o grupo que a gente gosta, a Taste of Honey, pegou emprestado o nome, né? O grupo, aquele, obviamente a gente conhece, sim, o pessoal que está ouvindo, né, do Boogie Oogie Oogie, né? O que eu posso dizer mais? Que ela, basicamente, muitos standards. Ela canta para um público normalmente acima de, sempre cantou assim, um pessoal acima mais dos 60 anos de idade, assim, e muitos shows em hotéis também. Vamos tocar um dos maiores sucessos dela, que foi That Certain Feeling. E o que que quer dizer? Dela, o que que quer dizer isso? 71. O que quer dizer o título da música? Eu também enferrujado. Aquela sensação gostosa, aquele sentimento, aquela sensação. A anterior foi Bossa Palma Nova. Tá. E agora Beto Sertano Feeling. Vamos lá, então. Ah, tá. Tem uma voz muito gostosa, viu? É, uma pegada super classuda, super sofisticada, né? E essa aí, que a gente ouviu, ela tá basicamente na letra dessa do certo no filme, ela tá dizendo que desde que ela conheceu o cara mexeu com ela, né? Vamos para... Só para comentar, já para o pessoal que está entrando agora, agora escrever mais gente, agora tem um conhecido de Maringá. Gente, o Francis Hein vai estar nos próximos minutos com a gente. Aguente aí, tá? Vamos lá, anos 80, por favor. Antônio. Marco Antônio. Tô aqui, alô? Vamos lá. Tá, tudo bem. Só para dizer que a gente tá dando uma palhinha aí, já que daqui a pouco ele vai falar com a gente, o grande Francis Heim. Essa canção aí, só para dizer, essa canção que a gente ouviu, essa canção infelizmente não fez sucesso, eu acho lindíssima, mas falar um pouquinho do grande Francis Heim. Ele é compositor, regente, e pianista, cantor, e ele vai nos dar a honra de conversar com a gente em poucos minutos. Agora eu estou até que meio nervoso aqui, que eu apertei um botão errado aqui e o computador começou a dar um micropau aqui, mas vai dar tudo certo. Calma. Aqui ajeitar, descobri isso que acontece com o programa ao vivo, né? Então tá aqui. Perdão, gente, tá? Basicamente, então, essa canção que a gente ouviu, o nome era O Tempo da Flor, uma canção de 82, e um dos maiores sucessos do Francis Heim, nosso convidado, é Trocando em Miúdos, né? A gente vai ouvir daqui a pouco, que é uma canção de 77. O Tempo da Flor, essa canção que basicamente compara o desabrochar da flor com o desabrochar do amor e da perda do amor, né? Acho que são temas recorrentes na carreira dele, né? A pessoa sempre indo atrás de um amor que funcione. Deixa eu ver, vamos tocar um trechinho do Trocando em Miúdos, então? Essa música é simplesmente fantástica. É inacreditável, uma das minhas favoritas do Brasil. Marco Antônio acho que caiu, mas já voltou. Não voltou ainda, caiu. Oi, Marco Antônio. Francis já está? Não está ainda, o fixo não está atendendo e o Fufun está tentando o molecular. Tá. Tranquilo, não precisa ficar tenso. Eu caí, né? Nunca aconteceu de logo antes do convidado. Não, toma um Rivotril aí que fica tudo bem, fica calmo. Tá. Fica calmo. Francis Heim, tudo bem, porra. O diabo era se você tivesse que entrevistar o Tim Maia. Aí você tinha um infarto agudo do miocárdio e morria, viu? Era bravo, viu? Ô, época miserável. Eu acho que eu dei dois números, né? Eu dei um telefone fixo. Você deu fixo e o molecular. Porque aqui nós temos um molecular agora. Tem um molequinho aqui, eu dou-lhe uma porrada na cabeça, ele vai dar o recado para quem tem que dar. É para o pro fixo estar funcionando uma boa, porque ele me passou o número. Não, o fixo está chamando, só que não estão atendendo. Provavelmente ele não deve ter chegado ainda. Tá. Porque ele mora no Rio, né? Vamos ver, suspensezinho. Ele mora no Rio de Janeiro. Isso. É, Rio é como São Paulo, né? Um código, né? Haja trânsito. Uhum. Celular não tá atendendo, Fufunha? Não tá? Fufunha, ajuda aí, Fufunha, por favor. Fufunha, faz uma reza brava aí, tenta o fixo outra vez. Vai tentando, Marco Antônio. Calma, Marco Antônio, você é muito irritado. Você é muito preocupado. As coisas no fim acabam dando certo. Fica tranquilo. Não se preocupe com isso, não. As coisas dão certíssimo, todas elas. Quanto isso, foi abre aí que vamos tocando uma música aqui, que o Marco Antônio vai relaxar um pouco. He's coming up. I know, man. This is going to be great. he wasn't going to do this song tonight. He wanted to do another song. And I said, oh, please, Al, do it for me. Do it to me. Let's hear it. Drop me dead. And they're going to do it. Thank you. Said yes. Thank you very, very much. I'm telling you, folks, get up real close to the TV now. Turn that son of a bitch up loud. We ain't on the air, is we? Are we a little late? I don't care. Our next guest is one of the great legends of Southern soul music. Last night, this man was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Ladies and gentlemen, please welcome back to the program, Al Green. Everybody! Green ao vivo. Que tal, Marco Antônio? Ok, eu tô só preocupado, né? Porque ele deu dois números, nenhum dos dois tá funcionando. Ele deu um fixo e um celular, eu literalmente copiei e colei do e-mail, não adicionei nada para não dar problema de daqui a pouco copiar errado. Não, isso pode ser, pode estar preso no trânsito, porque ele deveria estar em trânsito para ir para casa, né? Deve estar parado no trânsito e você 18h30, tem... Né? E você então, tem aqui... Eu até falei, olha, a gente, como eu não tenho como saber exatinho, quando entra o segundo bloco, eu falei, olha, entre 18h25 e 18h40, a gente está ligando, dele tudo bem. Mas você precisa ver aqueles problemas. E é isso aí, então eu estou bem confuso. Você até mandei quando estava no final, no meio da canção do Trocando em Miúdos, até mandei um e-mail, só que não respondeu, né, avisando, ó, estamos te ligando aqui uns dois minutos. Provavelmente não deve ter chegado, e você não pode se esquecer que o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais sombra tem para celular, né? Então, às vezes, se você está dentro de um túnel e está em algum lugar, esquece, porque não vai funcionar. Nem telefone via satélite funcionando. Só naqueles filmes do Sylvester Stallone, como Daylight, que funciona embaixo de túnel, tudo caído, gente, diabo 4. Gente, só para o pessoal que está escrevendo aí, a gente está aqui tentando, tá? Eles estão tentando aí o equipamento da rádio, eu sei que sou suspeito para dizer, mas é top de linha, então, quer dizer, é só ele estar em casa mesmo, que a gente vai continuar tentando aí. A gente pode, né, vamos, sei lá, ficar, o jeito é ficar falando isso que acontece com programação ao vivo, né? Então, mas estamos aí e confirmou. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Esse é o celular dele. Tá caindo na caixa postal. Tenta o fixo, por favor. Tenta o fixo, o Fufanha. Por favor. E esse foi que eu pedi, né? Porque a gente sempre tenta otimizar o papo sendo fixo para fixo. Na falta do fixo, a gente vai para o molecular mesmo. Mas pois é. Vamos ver agora, o Fufunha está tentando novamente o fixo. É que talvez, às vezes, chega em casa, mora naquelas puta mansões, até chegar, entrar. Eu não sei especificamente onde que ele mora no. Esse aqui é o fixo. Não diga alô, diga showtime. Realmente tá. Imagina se ele estiver com volume baixo. Meu Deus do céu. Não, esse é o fixo. Sim, eu sei, eu tô dizendo. Imagina se ele estiver com volume baixo do ringer, né? Ringer my bell. Ou é ruim, ring my bell. Cara, puxa, falando sério. Fica calmo, Marco Antônio. Fica calmo. Vamos ouvindo uma música enquanto isso. Vamos lá, Fufunha. I got something wrong with me. That's the first thing to know. I got threads in my head. I got threads in my head, man. Vamos lá, Fufunha. Oh, é Bárbara Lewis. Hello, Stranger. Nada ainda, Marco Antônio. Nada ainda. Não te respondeu. Eu francamente, tu tens total experiência nisso. Eu não sei, eu te juro, eu não sei o que fazer. Eu tô aqui, né, mandando e-mail. Não faz nada, né? Nós continuamos. Eu te mandei dois novos números. Já tentamos o da vermelha, né? Isso, eram dois números. Pra te falar a verdade, eu não sei se um dos dois que eu mandei poderia ser até repetido. É, um era, o primeiro era repetido e o segundo não. Tá. É, o outro já isso. também cai na caixa postal. Então, não. Eu não sei, a gente pode, desculpa, mas se a gente puder ficar tentando, foi assim, é um... O Fofonha está tentando, né? O Fofonha está tentando, está na redial. Sim, eu tenho certeza. Ele vai tocando, ele está chamando os dois, inclusive, ao mesmo tempo. Tá. Ao mesmo tempo está sendo ligado para o fixo e para o celular. O que atender primeiro vai pro ar. Claro. Então, o próprio Fufunha já deixou. O bom é isso de poder tentar as duas formas, né? É, porque ele está tentando ao mesmo tempo. Sim. E para isso o computador faz sozinho. Então não tem problema. Ele vai chamando até conseguir uma conexão. Mal que ele pergunte, nesse equipamento tem que ficar a lance do redial ou ele chama e daqui a pouco ele por conta própria vai tentando de novo? Ele vai tentando de novo, não precisa o redial. Ah, tá. Porque ele é ligado direto no computador, então o computador vai insistindo. Eu não sei se daqui a pouco teria que, se quisesse, ah lá, tentar. Não diga alô. Ei. Vamos ver. Ele vai tentando o tempo todo até que alguém atenda. Não periga que ele não ficar preso ali, a gente tem que desconectar. Não, isso não existe. Tá. Isso não existe. Tá bom. Porque desligou aqui, desligou lá. Se eu deixo... O único problema seria eu ligar para você e deixar aqui a híbrida ligada. Daí eu travo a sua linha aí. Mas daí você fica travado, nem esse sinal dá. E quando aqui desconecta, desconecta da híbrida também. Automaticamente faz uma nova ligação. Uhum. Não está atendendo mesmo. Pode ser que tenha... Ele até postou há duas horas uma coisa até sobre ele, mas faz duas horas que ela postou alguma coisa no Facebook sobre ele, né? Sobre show, esse tipo de coisa. E a gente está aqui tentando. Mas isso são coisas que acontecem, Marco Antônio. A gente tem que colocar em algum imprevisto que possa ter acontecido, isso é absolutamente normal e acontece várias vezes em rádio, televisão, não é um privilégio ou um azar seu, não, mas isso acontece em vários lugares. E eu tenho o privilégio de ir conversando com você, o que é muito bom também, diga-se de passagem. Obrigado. São teus ouvidos. Não são, não. Nós vamos conversar sobre aquela série nova, fantástica, que está saindo, o Sharknado, o 12. 37? Qual é o número? Não, é o 12 agora. É novamente, agora é um tubarão de 5 cabeças. Não, eu sei. Tu tá confundido. Tem um de várias cabeças aí, mas que é outra coisa. É meio que uma imitação. Mas o que eu fiquei chocado foi, tava vendo uns pedaços, acho que é o último ou o penúltimo, que a questão de uns, sei lá, uns 8 meses, lá tem um apartamento do Noronha, do Mugen, e, pô, apareceu do nada ali a Olivia Newton-John, fiquei tão deprê. Por quem? Porque falou assim, não pagam muito ali, né? E ela, pagando aquele micão ali, mas tudo bem, né? Aonde de repente, que ela... Ele estava querendo apelar para o público mais jovem, que não a conhece. Aonde de repente, que ela estava? Não, estava nesse Sharknado, num desses Sharknados aí. Putz, isso... Eu acho que foi o último, o mais recente Sharknado, ou o penúltimo. Ela apareceu em umas 3 cenas, assim. E eu, ali, olhando o Tom John, pagando esse mico... Então, que barbaridade, também tá ele nessa. Ele não leu, que eu mandei perguntar pro Francis Heim, né, olha, estamos ligando desde as 18h33, nenhum dos fones seu tá atendendo, nem o fixo, né, e tudo marcadinho. Olha, Marco então, Antônio, isso não quer dizer absolutamente nada, porque às vezes você tem imprevistos que te levam a tudo marcado, tudo certo, tudo arrumado, surge um problema de última hora e você não tem sequer condições de avisar a pessoa. Esse é o grande problema. Bem complicado. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui. recado para ele e para a esposa já mandei, né? Então, francamente, eu não sei o que está acontecendo aí. Estou avisando só para o pessoal que está escutando, que também, na verdade, o pessoal, né, obviamente, não tem nada a ver. Ficou, o pessoal que ficou interessado, um bolaço de gente. Mas não é culpa sua. Informando, eles não têm que saber também da parte técnica, né? Então, eu estou aqui em Porto Alegre, o João e o Fufunha estão na sede da rádio em São José dos Campos, e a gente está ligando desde 18h33 para o Francis Heim, para um celular e um fixo que ele nos deu, e até nos últimos minutos aí, até passei um WhatsApp aí, então eu não sei se daqui a pouco pode mandar, de repente, um WhatsApp para ele, para ver o que está acontecendo, porque, sabe, não sei se dá para fazer isso, não sei, ou se dá para ligar usando... A gente sabe que, obviamente, um WhatsApp tem que ser celular antes, né? Então, quer dizer, eu não sei se dá para tentar aquele outro celular também, que é o WhatsApp. Já tentamos também, e eu, do meu celular, já mandei uma mensagem e até agora não foi visualizado. E vale dizer uma coisa, também a última confirmada foi há 2 dias, acertando... tudo com ele, foi no domingo, tudo certinho, então, tudo certinho, 18h30, Marco, tá bom? Então, tentando aí, vamos ver, nada ainda? Não, né, Fufinho? Realmente, eu francamente só posso pedir desculpas cerca de 100 pessoas que escreveram. Vou passar essa madrugada pedindo desculpa um por um, porque realmente sabe que aparecendo que, sei lá, e eu não quero deixar claro que não tem nada a ver com uma vontade minha, nem uma vontade do João. Não tem uma nada vontade a ver. Do Francis Heim, de ninguém. Tá tentando direto. Nem do Francis Heim, eu prefiro acreditar isso a um problema eventual que tenha tido, acredito que seja isso, não pode ser outra coisa. Espero não ter acontecido nada grave, né? Espero. Mas que ele não está respondendo, não está, e pois é, não, deixa eu até, não quero atrapalhar vocês aí, eu tentar aqui, mas vamos ver, né? Quer tentar daí, também pode tentar, não tem problema. Tá, vou fazer o seguinte, francamente, eu estou assim, completamente confuso, então eu não sei. Se eu conseguir aqui, eu falo o quê para ele? Desligar e esperar vocês ligarem? Desligar, só se ele atender, pede para ele desligar e que nós ligamos em seguida. Tá, faz o seguinte, se não for abuso, me chama daqui a 3 minutinhos, pode ser? Pode ficar no... Tá, obrigado. Valeu. Nada, até já. Bom, Fufunha, nós temos que chamar ele daqui a uns 3 minutos mais ou menos. Enquanto isso, vamos tocar uma música aqui. Vamos aguardar para ver se o Marco Antônio tem mais sorte que a gente e consegue contato com o Francis Heim. Mas são coisas que acontecem e não adianta se estressar com esse tipo de coisa. Isso acontece em qualquer lugar, né, Fufunha? Fufunha já passou muito, muito por isso, né? De como, né? We'll be right back. Marco Antônio. Oi. Nada de novidades? Nenhuma. Você? Pois é, então eu... Então? É, gente, eu, sei lá, só posso pedir desculpas, gente, para parecer que é invenção minha, mas não é. Até colocaram o Fufunha, nosso técnico, e o João colocaram até o som aí das chamadas. Chama, ninguém atende. Nesse meu tempo que eu estive fora, eu liguei do meu celular. O primeiro número de celular entra direto na caixa eletrônica e o outro chamou 9 vezes e nada. Então, bom, fica para uma próxima vez, Marco Antônio. Só lamentamos, fica para a próxima, vez. Tá bom, obrigado, viu? E até quinta-feira, Marco Antônio. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje.